baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Quando eu ando assim, meio down, vou pra Porto e bar, trilegal. Coisas de magia, sei lá. Paralelo 30. Que? Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Alô, turma do Bonfim. As gurias tão triafim. Garupa, roubar João. Meladona e chimarrão. Baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Que saudade da redenção. Fogaça e do falcão. Cobertor de orelha pro frio. E a galera no Beira Rio. Que? Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Astral.